travesseiro que não está. Estava vazio sem você. Percebi que havia uma coisa errada. No vidro estava escrito A, com seu batom. Você dizendo meu amor, como foi bom. Mas infelizmente tudo acabou. Mas como todo homem de verdade ama e chora e sente, te encontrar, não importa onde quer que você vá, na terra, na lua, eu irei te procurar. Na Europa, na América do Norte ou no Japão, vou seguir o rastro do seu coração. Vou até o fim do mundo se preciso for, só pra ter de volta o meu grande amor. Só pra ter de volta o meu grande amor.